10 curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5041 no transponder e 1935 controle de saída web 5836. Correto. Repórter quando plano pressionamento push. Sim, 5836. Quando boa noite, eu tá 3561, informação uniforme, solicita 370 para Brasília, Pereza, Dona 7. Ok. So, radar service permanente, mantém flight level 120, and contact now Ilhéus, approach on frequency 120.1, and the request to descend, November 9, 07, Mike Chuck. Okay, 120.1, that's Corral, or Idaho, thank you so much, have a great day. Três oito cinquenta, ele pouso a 10, vento 120 graus, 99, 1014, ótimo. 120.9, 1014, obrigado. Tenente da Juliette, senhor. Afirmativo, aí complica o nosso trabalho aqui, entendeu? Taxiano, ainda nem ingressou no portão, já chamou para o cobre. Tenente da Juliette, 63. Por gentileza, aguarde. Gol, 1885. 165 a bordo, alternado Galeão com 4 horas. 165, Galeão, 4 horas, confirmando? Afirmo. Vou no 885 via Pátio Índia, no ponto de espera chamatou, 608-612, altímetro no 094, bom voo, boa semana. Pátio Índia, ponto de espera, torre 186, no 094, no 885, bom trabalho. Tan 3561, Brasília, 380, pronto para cópia? É, escuta para siga. Tan 3561, autorizado Brasília 380, é o nível, rota Pesolu no 7. Decolagem no 0, primeira curva direita. Perfil da saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Após Arbor, eleva onde intercepta a rota Pesolu 17. 5042 no transponder e o controle 1 no 9.35, Tan 3561. Tan 3561, autorizado Brasília, nível 380, decolagem 10 com curva direita, saída Arbor. Depois direto eleva. Eu preso no 7 com transponder 5042, controle 1935. Correto, 04 portão, repórter quando pronto, pressionamento push, tá 3561. Alô, Salvador, muito boa noite, é o passareiro 2224. Passareiro 2224, boa noite, Juazeiro. 350 é o nível, formação em curso uniforme. Aguarde apenas alguns instantes para a conta, por gentileza. 350 uniforme, está feito, 2224. 5723 da web, via Juliette 62 do portão. Juliette 62, 5723. Oxané 6312, Cogino 6310, via Juliette, posição 01. Juliette 01, 6310. Claro, Solo, boa noite, 3858, livrou na última. 3858, boa noite. Táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Por gentileza. Claro, Alfa, da Juliette, 3858. Passarei 2224, pronto para cópia. 2224, pronto. Passarei 2224, Salvador, Juazeiro, 350. É o nível autorizado. A rota é a Zulu 19. Decolagem no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Frotti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Onde intercepta a rota Pesolu 19 até Bangu, após direto. 5037 no transponder, o controle 1 no 9.35, passarei do 224. Autorizado o 3-0-0. Pesolu 19, decola da 1-0 com curva esquerda na saída Pomo Front, após o Pesolu 1-1-9, direto para o 5037 responder, Tedarim 1-1-9-3-5, Pesolu 2-2-4. Afirmativo, eu Pesolu 19 até Bangu, após direto. Até Bangu, após direto. O 2-2-2-4, passarei do portão remoto, repose quando pronto, pressionamento push. Vai mandar o posicionamento 2254. Então, 3858, táxi via Juliette 07, o portão. Juliette 07, nosso portão, senhor. 3858, quero ver. No 85, confirmando livre decolagem 130 com 8 nós. Para puxo e acionamento com 35216. 5216, posição remota, aguarda para o push. Por gentileza. Guardará, senhor. Voo no 885, decolou 04, controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite. Cinco, oito, dois, sete, chame Recife agora na frequência, 1251, alterno 3325, web 5827. 1251, 1325, muito obrigado. Boa viagem. Controle Salvador, boa noite ao voo 1885. Na saída Arbor. Boa noite, 85, contato. Na decolagem, tudo mantém 360, na saída Arbor, após Elefa. Gente, parou, 360, Arbor, Elefa. Para o posicionamento da 3561. Posição 04. Está totalmente pronto, inclusive com o finger retirado. Afirmativo. Autorizado, reporte táxi, 3561. Reporte táxi, 3561. Salvador, o passarinho 2234 está pronto para o push de acionamento na remota. Afirmativo, Passaredo, aguarde, temos a BR da Tripa sua causa, ok? Aos escutadores 2234. O trip 5216 com 70 a bordo, autonomia 3:30, alternando Salvador para o táxi. Trip 5216, tem táxi autorizado até o través da posição 05. Quando no través da 05, vai tentar um R2 da TAM, que está finalizando o push, vai seguir como número 2 via Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 04, no ponto de espera do sistema 2, 186, o trip 5216. Só que é autorizado até o através da 05, de olho no Airbus, o Datão número 2, e o via Pátio Índia, a pista 10, o controle 118, decimal 62. Passarei 2224, posição remota 1-4, reporte fundo pronto para o táxi. Gente, reportará pronto para o táxi, 2224, tá? Iniciando o puxo, acionamento para o cabelo. Táxi está 3561, no POB 143, 4 horas, altera na confiança. Poderia confirmar apenas o POB 1-4-3? Afirmativo, rota 3-5-6, POB 1-4-3, 4 horas de autonomia, alterando a confiança. 3-5-6-1, via Índia, no ponto de espera chama 2-6-8-6, altímetro 1-0-4, bom voo. Ciente, no via Índia, chama no ponto de espera, tá, 3-5-6-1. Salvador, TAM 3152, cruza 170 para 150, informação uniforme. TAM 3152, desce mantém o nível 040, pois não, desce mantém a altitude 2000, descendo via Mari, aguarde LS X-Ray, bicho no 0, ajuste no 04, TAM 3152. Mensagem do controle está entrecortada, 1014 Mari, pode confirmar a altitude? Agora no equipamento número 2, confirme como recebe. 5x5. Então desse mantenha 2000, ajuste no 04 na chegada Mari, então 3152. 2000 via Mari, 1014, tá 3. 1521. Gol no 1885, correção, chame agora Recife na frequência 1260, tem 1245, gol 1885. 1260, 12545. Afirmo, boa viagem. Prato. Confirmando, 48 a bordo, Fortaleza 330. Afirmo. 7224 passareiro, tem táxi utilizado via pátio Índia no ponto de espera quando pronto, chama a torre, tem os 862 e o altímetro no 014, bom voo, boa semana. Pátio Índia, vai estar no ponto de espera, 1862, a tripulação agradece, um bom fim de semana. 775 Ok, could you confirm is the Zoo 4071 to Campinas? That's correct, 040 to Campinas. Okay, high flight level 360, are you ready to copy? Ready to copy. Zoo 4071, clear to Campinas, flight level 360. Take off from runway 10, right turn, dial departure, Lida, after Lida, fly direct. Pretty position, Bravo Romeo India Delta Echo position. When you will intercept up Zulu 16. Stock 5045, and frequency of departure is 119.35, Azul 4071. Excellent, if I got this correct, for Florida West 775, set a flight level 360 over runway 10, right turn, speed up. I did not get the other point. Walking 5645 and departure is 119.35. Okay. This cock code is 5045. And the passway is dial Leda after Leda fly direct to pretty position. We're back. Then Leda and fly direct to pretty position on Florida West 775 and walking 5045. Tá 3, 0, 3, 5, 6, 1. 775. This is Florida West 775. Ok, stand by Florida West. 352 no meio, livre decolagem da 10, vento é 140 graus com 8 nós. Livre decolagem da 10, 5, 2 no meio. West 775. Go ahead, sir, Florida West 775. Okay, this is ground you AT clearance. I don't have your flight plan yet, okay? Okay, standing by, we're not in there. Salvador, muito boa noite. Passarei 2224, ponto. Espera, não, 0, pronto. Passarei 2224, a linha mantém 1-0. Boa noite. A linha mantém 1-0, Mandou 6201. Confirme. Ocean Air 6201. 6201, Rio de Janeiro. Informação em curso é a Victor 360, puxa 3 aguarde de cópia. Aguardando, qual seria a saída prevista? Dial. Obrigado. Ô, TAM 3662, boa noite. TAM 3662. Boa noite, Natal, 370 nível, informação em curso, Victor, número 3, por gentileza, aguarde. Aguardando número 3, senta Victor, aguarda a autorização 370. 5216, contato, submantendo em 170, na saída Pucajama, após direto, Aracaju, 5216. 5216, contato na decolagem, sub mantém nível 170, na saída Pucca, Jama, pós direto Aracaju. Felipe 52 no meio, copiou o controle. Felipe 52 no meio, na escuta da torre ainda, confia. For the West 775, now are you ready to cap Campinas, flight level 400? The West 775, so to ground. Yeah, go ahead, ready to copy. For the West 775, clear to Campinas, flight level 400. The airway is up Zulu 21. Take off from runway 10, right turn, Arpo. Departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo Departure, Alpha, after Alpha, when you will intercept up Zulu 21, stock 5057, and frequency of departure is 119.35 for the West 775. For the West 775, clear to Campinas, level 400 uniform Zulu 21, runway 10, right turn, Arbor, Alpha. Squawk 5057, 119.35. Okay, could you confirm the flag level? 400. With the back is correct, apron 3, report when you're ready to start up. Roger, né? Ocean M6201, na escuta pra cópia. Prossiga 6201. Ocean M6201, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, nível autorizado, rota up Zulu 10. Decolagem da 10 é a pista, primeira curva direita, perfil da saída da Elleida após a Elleida Voa Bridge, onde intercepta o Zulu 10. 5051 é o transponder, 10935 é o controle, é o Xené 6201. Confirme o transponder. 5051, 5051. Ok, autorizado 360, Santos Dumont, perfil Zulu 10, da Elleida Bridge, decola da 10, curva direita, 1935, 5051. Portão 10, reporte quando pronto, pressionamento, push 6201 da Oceané. 01 vai reportar. Então 3662, na escuta para cópia. Passiga. Então 3662, Salvador Natal, autorizado nível 370, rota up Zulu 10, up Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Pucca, transição Zipar. 5055 no transponder, 10935 o controle, então 3662. 370 autorizado, Natal, Zulu 10, da palavra 10 com curva esquerda, Pucca Zipar, 5055 transponder, 1935 é o controle, o TAN 3662. Correto, reporte quando pronto, 108, portão. A porta, nada. 350, sem restrição na saída Momo, alvo front. Sente na Momo, 350, passarela. Como o cockpit e depois frote, passarei 2224. Tá bom, obrigado. Salvador, tá 350, tentou frequência 119.35 e 1215, negativo contato. Gente, obrigado. Felipe 5216, controle Salvador. Então 3561, no chame Recife agora, frequência 1260, termo 2545, então 3561. 1260-2545-3561. Controle de Salvador, o gol no 604, uma boa noite, cruzão 85 para 150. Gol 604, boa noite, acende a identificação, desça e mantenha o nível 050, na chegada Mare, guarde LS X-Ray, pista 10. Gol no 604. Sente o 604, entendeu? 050. Afirmativo, desse mantém 050 na chegada Mare. Sente 050 na Mare, ou no 604, obrigado. Localizador, capacista, da 3152. Então 3152, complete final S, torre 1186. Salvador, tá 3156, tá 3 milhas de Simbra. Sirio, tá 3152 na aproximação, baixa travada? Ainda não. Altímetro 10 no 4, reporte quando pronto, o baixa travada, tá 3152, tráfego já avistado. Para cheque, o vento no 70 graus, com 079. Sirio 14, reporta baixada e travada, tá 3152. Passou Simbra, baixou e travou, tá 3152. Tá 3152. Ok, tá livre pouso na 10, o vento 1,70 graus, meia dúzia de nós, o altímetro 1014. 1014, livre o pouso na 10, tá 3152. Thank you.